625 White, complete final de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 868 autorizado, chame torre que faz. Correto, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Sua aproximação é agora de pista livre. Guarda, na 6258. Azul 4107 no solo aos 36, libere à direita. É o livrar, agilizando, chame o solo em 1219. Vento 150 graus, 05 nós, autorizado pouso, puxa no zero. Ele pouso, 6258, puxa no zero. Do 4107, livre táxi, até antes da Juliette na minha escuta. Até antes da Juliette na sua escuta, o azul 4. Prossiga. É centralização. Solo 38, solo 219, Olivran 6258. Olivran 219, Oxalé 6258. Fala Salvador, boa noite, Oxalé 6258, Olivran na sua escuta. Taxi, posição 08 do PAT 3. É, confirmando pois, é, PAT 3? Puxa, né, 6258, autorizado táxi, posição 08 do PAT 3. Autorizado a posição 08 do PAT 3, o 6258. Táxi via Índia. Batiu, táxi via Índia. Gol, via Juliette, é, táxi via Juliette, gol, não, Puxa, né, 6258. Batiu, Juliette, PAT 3, posição número 8, 6258. Gol no 170, cota. Diga. Autorizado para Campina Grande, nível de voo 370, via peso 190, Neuma após direto, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5.495. Bom, 170, que é autorizado com a Campina Grande, nível 370, via 310, e uma direto, conforme o plano. Aqui estamos no zero curva esquerda, poucas e par. Controle 1-9-35, a torre 1895. O transponder 5415. O 1170. Correto, chamo pronto para acionar. Abraço. Juliette Azul, 4107. Nível ingresso, posição 06 do pátio 3. Azul 4107. Nível ingresso, posição 73, 4107. Solo, o gol 1868 para o táxi, eu tenho no Salvador, 78 a bordo, 2 horas e 5. 68 a bordo, 2 horas e 5? 78. 78 a bordo, 2 horas e 5, alternando Salvador. Livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera na zero, transferência. Gol no 868. Índia e Alfa no ponto de espera, transferência, gol no 868. Decola dono zero, vento de 140 graus, 0 milhas. Ali decola da 0, boa noite, né? Salvador, boa noite, 70. Pronto para puxa de estacionamento. Portão 03 do pátio 1, aguarda autorização. Ativo, 03 é a posição, aguarda. Decolado 243, controle 1935. 1935, nós temos. Doutor de Salvador, boa noite, 68, passa 1500, escuta na POC. Estou no 868, contato radar na decolagem, sub e mantenha. 230, sai da PUCA. Sobe 230, na saída PUCA, o gol 1868. Então, para fazer o pushback até a saída do pátio 3 e deixar o acesso aqui, quem sai do pátio 1 livre, para o taxi aero-Europa, em instantes. Gente, então, pushback até o pátio 3, é isso? Isso, até ali a entrada do pátio 3, deixando o aero-Europa, Airbus 332, que já está prestes a iniciar o táxi, para ele passar na sua frente. Tá, gente, no 70. Então, pátio 3, liberando o táxi para o aero-Europa. chame pronto. Tá falando a presente, 1970. Ataque chegou número 70 com 52 a bordo, 5 horas de autonomia, da Fortaleza. 52 a bordo, Fortaleza, quanto é o tempo de autonomia? 5 horas. Livre táxi, Índia e Alfa, transferência, bom dia. Índia e Alfa, então, 1970, obrigado. Until loading point runway 10. Confirm persons on board. Okay, via India Alpha, loading point 10, passengers on board 202. 202, roger. Approaching loading point, contact Salvador Tower 118.95, Air Europa 084. Okay, approaching loading point 10, contact Tower 118.95, Air Europa 084. Bye. Voo 4262, boa noite. Chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste no 062. Chama o controle em 1935, bom dia. 1935, 170, bom dia. Voo 1868, chama o centro Recife, 125, decimal 45. 2545, 1868. Controle, Salvador, boa noite, 1970, Puca. Voo 1170, contato radar na decolagem, sobre mantenha, 370, sai da Puca. Sai da Puca? Vou manter 370, 1170. Gol 1170, a possibilidade de voar na Prodis Zipar. Aguarde coordenação com o centro, gol 1170. Gente. 9972, desça para 2 mil pés, ajuste na 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte autorizado. 2 mil, confirmando 1012? Negativo, 1012. Gente, a reformação me dá a nossa espécie. No 70, autorizar direto Zipar, restrito no nível de voo 330. Prode Zipar, restrito 330, voo 170. Tá, ouvido Tufão. É Portugal, ouvido Tufão, Salvador. É Portugal, ouvido Tufão, Salvador, Ground. 3891, boa noite. Chegada BOF, autorizar direto BOF, desça para nível de voo 070. Ajuste no 012. Sir, wait 86 clearance, Air Portugal 024, and listen and receive information, Charlie. Correction, Bravo. Charlie, copy Bravo, and can you say the SID expected? What will be your route? Puka and Zipar. Puka, Zipar. This will be SID, Puka, Zipar transition. Obrigado. Olá, good evening, Euro 504, holding point 10 radio. Europa 084, line up and take off, runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. Clear for take off, 10, Europa 084. Sarai 6202, boa noite. Via chegada mar e desça para nível de voo 080. Ajuste 1012. Sarai 6202, mantenha o perfil número 4 na aproximação. Azul 4062, livre da restrição e TAP, desça para 3 mil pés. Ajuste no 012. Chanel 6212, autorizado direto ITAP. Gol no 170, chame Centro Recife, 125.45, alterna 133.65. 255 até 3365, 1170, boa noite. Boa noite, bom voo. 972. Gondo 972, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118.95. 295, né? Azul 4062, desça para 2 mil pés. Ajuste 9092, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, aposta autorizada. Para 084. Essa é 6212, livre da restrição e TAP, desça para 4 mil pés. Permaneça ajuste. 2 livre de pouso, 150 com 0612, cheque trem. Negativo ainda, baixa a travada, aguardando que ela informa. Europa 084, radar contact, momo departure, climb flight level 390. Clear flight level 390, request flight level 370, Europa 084. 370, stand by for coordinates. Agora está baixando trabalho 972. Then upper November 873, Femur, flight plan on route. After takeoff, left turn, Fuka, and Zipar transition. Score code 5416. Departure control 119.35 and the tower 118.95. FPL 024, clear to Lima Papa Papa, contact level 350, Upper Zulu 10, Natalia, Upper November 876. Runway 10, left 10, Puka Zipar, squawk 5416. Departure frequency 10935, tower 10895. That's correct. Complete and saying the route again. Upper November 873, Femur, flight plan on route. Can you spell the point, please? After Upper November 873, position Femur, Fox, Echo, Mike, Uniform, Romeo. Echo, okay. Upper November 873, Femur. Femur. That's affirmative, report ready to start. Will que afinal vira do fã. Solo, boa noite, voo 098 para a cópia Natal 390. Autorizado 370, pré-autorizado, autorização automática, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle Salvador 119.35, torre 118.95, transponda 5497. Natal 370, Upper Zulu 10. Puka Zipar, decola da 10, curva esquerda, 1935, 1895, 497, né, transporte. Correto, chame pronto para acionar. Camarada. Autorização automática. Upper Whisk 58, por água, pós direto, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puka, transição Caju. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5422. Olha, 62, boa noite. Persiga. Atenção, um pequeno desvio de esquerda, comida, para evitar uma transformação, já retorna. Sena 6212, gente, após desvio, vai direto Duna. Gente, após desvio, direto Duna, 62, já foi. Pera, chama pronto para acionar. Paulo, boa noite, Tan. Mike, X-Ray Golf na posição número 612? Tan, Mike, X-Ray Golf, Salvador. Solicita autorização de reboque, parte 3, posição 02. Parte 3, posição 02. Qual sua posição, Tan? Então? Stringer número 62, né? Autorizado, chame o término do reboque, então é Mike X-Ray Golf, do 06 para a posição 02 do PAT 3. Positivo, Golf. Autorizado, descida 2, meu crack. Vou tentar o rock, meu. 1-0, 1-2. Pista agora liberada, livre pouso, 1-0. Repouso, 4-0, meu Deus. 972, livre táxi, portão 10 do FAT 1, porém mantém posição antes da Juliette, até minha autorização para ingresso. Gol no 972. Gente, mantendo a posição até a Juliette, vai ser 1-0. 3891, no livro da restrição em pelo, desça para 3 mil pés. Ajuste 9012. Portadora está aberta aqui para mim no solo. Do cheiro, né? Salvo do 098, o 02 para o puxa também. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Gol 1098, portão 02. Agora para o táxi. Azul 4062, no solo 05, galera direita, chega o solo em 121, décimo 9. 062. Poderia voar a dona da TV do avião? 3891, autorizado turno, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, já pode estabilizar. Duna 2, eu vou atrás da visão 3, eu não estabilizado, Oxanel 62, Duna 2. Oxanel 62, Duna 2, complete final de transmissão de LS X-Ray, chame torre, 118-95. 118-95, boa noite, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. Salvador, uma boa noite, Oxalá 62, 12, no ILS, 3, final. 62, 12, check trem, livre pouso, vento 160 graus, 0 minutos. Gente, 62, 12. 62, the frequency 12515 for Europa 084. 12545. Thank you, Europa 084. Excelente, instruído, não precisa me chamar de novo, não. Agora sim, baixar travado, achar na 6292. Ciente. Salvador, voo 9098 para o táxi, voo 145 a bordo, 3 horas de autonomia, perna Fortaleza. Sim, 098, táxi à direita, no ponto de espera, altimetro 1895, altimetro 1012. 1012, 972, observe a aeronave da TAM ingressando no pátio 3. Sendo rebocado, ingresso Juliette com segurança. O portão é 10. Atenta ao veículo Follow Me para guiá-lo até o 10. Gente, vai ingressar aqui no Juliette e aguardar o Follow Me ingressando 10. Não, não, não, não. Pessoal, pouso na 10. Afirmo, conforme anteriormente, 150 com 06. Ótimo. Stand by, Airport Gal 024, stand by. Standing by. Azul 4062, livre ingresso, portão 01. Complexo final de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. Aeronave 5, boa noite. Boa noite, bom pouso. 098, mantém o ponto de espera. Oxeré 6212 no solo 09. Libere à direita, reporte pista livre. Agilizando a liberação. É libanês ou turco, não lembro muito bem. Então, dessa região aí. Eu não consegui ver a identificação. Valeu, obrigado. Que o Embraer 190 da Azul passar sua cauda, está autorizado, chame tanto para o táxi. Portugal 024, look at to your right side and observe Boeing 737 parking. After that traffic, you'll be cleared to start up and push back. Call me ready to taxi. And please coordinate with your ground personnel to be care. Caution, due to work in progress behind you. Okay, after the 737 from Gold Park, you are clear to push and start, and you'll be careful with the work in progress at ground 025. 02, chame solo 219. 219. Então 3891, autorizado pouso 10, vento 160 graus 079. Nervoso, tá 3 detalhão. Solo Salvador 6212, o Chanel livrou na segunda. Livre táxi em frente na Alfa. Na segunda direita, livre ingresso pro 0. O 05. Gente, livre de Alfa, ingresso para o bloco 5, 6212. 0. Pode pôr ali e manter o 098. Deverá dar passagem. Dungeon, Boeing, é o Airbus 320 da TAM, que está no 04, realizando push, após livre ingresso para o 05. E a gente vai aguardar a aeronave da TAM, fazendo push após passagem da mesma, ingresso no 05, tá beijando. São 3891 no solo, Zulu 3. Vere na Foxtrot, Olivrat, chama o solo em 1219. Foxtrot, chama a 209 para 3891. Livre táxi para o portão 02, porém mantém a posição antes da Juliette. Então 3891. Mantém a posição antes da Juliette para 02, até 3891. 098, livre decolar, vento 150 graus, 059. Decolagem, não dá pra ver. Uno 172, boa noite, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Uno 172, ciente, aciona identificação. Uno 098, decolado aos 15, contate o controle 1935. 1935, boa noite. Gente, bom dia. 098. Uno 098, boa noite, contato radar na decolagem, suba e mantenha. 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1098. Exato, falou? 131 na bordo, com 2 horas e 30 de autonomia, alterando Natal. Ciente, Natal, 2h30, 131 na bordo. Livre táxi, Indy Alpha transferência, então 3152. Indy Alpha, chamada, boa noite. Oceaner 6212, livre ingresso, portão 05. Livre ingresso, portão 05, Oceaner 6201. E o TAN 3891, autorizado ingresso, portão 02. Livre ingresso por 02, tá 389. Gama 098. O centro solicita que o senhor mantenha a radial 072 por 80 milhas. Gente, manter a radial 072 por 80 milhas, 1098. Salvador, muito boa noite, 3152, quanto está a dar 1-0 para o nome? 3152, autorizado a alinhar e decolar. O vento é de 150 com 0,612. É Portugal 024, Texas approved via Indian Alpha on rolling point, tower 118.95. Indian Alpha rolling point 118.95, PL 024. Roma 098, chame Centro Recife, 125.45, alterna 133.65. Boa noite, bom voo. Decolado aos 2-2, controle em 1935. 1935, tá 3152, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, tá 3152, transfere na PUCA, passou no 1300. TAM 3152, boa noite, contato a Ana Decolagem, submantenha, 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, TAM 3152. Salvador, TAM 3152. Prossiga. Pode voar Aracaju, tá presente? Confirme. Você pode voar Aracaju, tá presente? Aguarde coordenação com o centro, TAM 3152. Obrigado. Alô, boa noite, é Pial Zero Tufã. Portugal 024, boa noite. You are clear for line up and take off runway 10, wind is 150 degrees, 05 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 024. TAM 3152, você solicita que o senhor mantenha o perfil de saída. Mantenha então, TAM 3152, obrigado. Estabilizado no SE Gol 11172. Gol 11172, complete final do procedimento ILS Xuei, chame Torre, 118.95. 1895, obrigado. Bom pouso. Bom dia, Gol 11172, baixou e gravou. Bom dia, 11172, autorizado pouso, pistão zero, vento 170 graus, 07 mais. Autorizado pouso na 10, Gol 11172. Airport Gal 024, Airborne 27, contact with Salvador Departure 119.35. Boa noite, bom voo. 1935 APL 024, boa noite, obrigado. Partido, boa noite, APL 024. É Portugal 024, radar contact. Puka Departure, climb flight level 350. Puka Departure, climb flight level 350, APL 024. Gol no 172 estabilizado. Zero to far. Go ahead. Any chance track to Zipar? Stand by for coordination. Obrigado. Então, 3152, chamo Centro Recife, no 25.45. Confirma para o TAP 3152. Chamo Centro Recife, no 25.45. 2545. Voo 172 do solo 29, livrar à direita. Chama o solo em 121, décimo 9. Livra à direita, solo 219, voo no 172. Portugal 024, fly direct to Zipar. Direct to Zipar, Portugal 024, obrigado. Livre táxi, portão 11, pátio 1. Pátio 1, portão 11, voo 972. O solo pro portão 11, vai ter que seguir o follow ou vai fazer um 972? É, eu iria lhe falar isso ali no através do 8. Deve haver uma viatura fora que você vai seguir o estacionamento. Ah, ok, obrigado. Este Puka. É, era que Puka, que é o Zero Tufan.